O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que tem o compromisso de ministrar a Palavra de Deus de acordo com uma visão bíblica, de acordo com a visão que nos foi legada pelos 27 livros do Novo Testamento, ali os Evangelhos de Jesus Cristo, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e também o livro do Apocalipse. É um ministério que está empenhado em ter comunhão com o corpo de Cristo, com o fim de, ao ministrar as verdades bíblicas, possamos nós então conhecer melhor ao Senhor e assim nos preparar para aquele grande dia da sua segunda vinda. E então, para estreitar a nossa comunhão, nós oferecemos a vocês a nossa comunhão nas nossas reuniões ministeriais. Nossa sede aqui em Taguatinga, na QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga, agora um novo local de reuniões, mais amplo, mais confortável, para que possamos assim ter a rica comunhão na Palavra de Deus, podemos assim nos reunir para adorar o Senhor com canções espirituais que declaram o seu nome e que declaram a sua obra. Todos os domingos, às 18 horas, nós nos reunimos para uma grande reunião em um nome de Jesus Cristo. Você e a sua família são os nossos convidados especiais para que estejam conosco todos os domingos, aqui em Taguatinga, às 18 horas, para juntos recebermos da parte do Senhor. Temos também em Planaltina, aqui no Distrito Federal, também uma extensão ministerial, onde ali o pastor Fernando Rodrigues, todos os domingos, às 19 horas, também está ali ministrando a rica palavra de Deus. Portanto, vocês, irmãos de Sobradinho, irmãos aí do Colorado, irmãos de Planaltina, das imediações, estejam conosco, participando ali com o pastor Fernando, sendo ministrados, sendo edificados e juntos aguardando a segunda vinda de Cristo. Em Planaltina, todos os domingos, às 19 horas. E também em Goiânia. Os irmãos de Goiânia agora também podem contar com um local de reuniões, uma extensão ministerial ali em Goiânia, na presidência do bispo Giovanni. Anote o endereço: Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Todos os domingos, às 19 horas, o bispo Giovanni está ali ministrando a palavra de Deus, enriquecendo o povo de Deus com a revelação da palavra de Deus, que certamente nos transforma, nos cura, nos salva, nos liberta, porque esta é a verdadeira riqueza que o Senhor tem dado a cada um de nós, os seus servos. Lembrando que tanto em Goiânia como em Planaltina, as reuniões aos domingos acontecem às 19 horas. E aqui em Taguatinga, na nossa sede, as reuniões do domingo acontecem às 18 horas. Todos vocês são os nossos convidados especiais. Nós queremos, neste momento, convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias e então a nos acompanhar em mais uma ministração da Palavra de Deus, aqui em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 16 em diante. Aqui nós estamos já há algum tempo ministrando esta série de mensagens, essas sete cartas da Ásia Menor, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, lembrando que são cartas proféticas. Essas sete cartas juntas retratam toda a história da igreja. Cada uma dessas cartas, numa ordem cronológica, apresenta então períodos da história da igreja. Éfeso, a primeira igreja, no final do primeiro século, e então Laodiceia, a carta de que estamos tratando nesses últimos dias, certamente a última carta, e então o último período da igreja, a igreja do século 19, 20 e 21, e portanto uma carta que traz para nós, a igreja do século 21, a igreja do tempo presente, uma severa advertência da parte do Senhor Jesus. Cristo, como sendo aquele que anda entre os candelabros de ouro, ou seja, aquele que acompanha a sua igreja, aquele que nunca abandonou a sua igreja, aquele que tem um olhar como chamas de fogo e, portanto, ele não se limita a olhar a igreja na sua superficialidade, nos seus programas, nos seus congressos, nos seus entretenimentos. Antes, é o Cristo cujo olhar, como chamas de fogo, penetra no mais íntimo da sua igreja. Aquele olhar que penetra o coração da igreja. No caso, quando eu falo de igreja, estou me referindo àqueles que compõem a igreja, aqueles que são chamados, aqueles que são redimidos, que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, para pertencerem a Jesus Cristo, aqueles que foram então santificados, que foram regenerados, aqueles que são verdadeiramente a igreja mística de Cristo, o corpo místico de Cristo, aqueles que aguardam pela segunda vinda. Cristo, ele olha para a igreja, não no dos aspectos exteriores. Eu digo isso porque os homens estão acostumados a julgarem o sucesso da igreja por aquilo que ela realiza. Então eles dizem que se a igreja é uma igreja que cresce em número, se é uma igreja que cresce financeiramente, que compra prédios, que compra rede de televisão, que compra rádio, que compra isso, aquilo, outro, uma igreja que tem sucesso material, segundo uma visão empresarial, então os homens pensam que nisto consiste a bênção de Deus, e certamente a igreja desse tempo seria, em hipótese, uma igreja abençoada por Deus. Mas veja que Cristo não é aquele que olha segundo os homens, que olha segundo os padrões dos homens, mas ele tem o olhar de fogo, de chamas de fogo, porque ele olha o coração, ele olha a alma, ele olha a condição interior da igreja. E, portanto, esses dois lados, o modo como o homem vê e o modo como Jesus vê, é o que está bem claramente dito aqui no capítulo 3, versículo 17. Veja que Jesus diz desta igreja, olha o testemunho que Cristo dá a respeito do modo como a igreja deste tempo vê a si mesma. Ele diz: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Esta é a maneira como a igreja deste tempo vê a si mesma. Ela se considera uma igreja rica, ela se considera uma igreja abastada, uma igreja que não precisa de coisa alguma. E eu diria que, olhando com esse olhar humano, esse olhar material, esse olhar, na verdade, empresarial, com esse olhar capitalista próprio deste século, sim, esta igreja do nosso século é uma igreja rica e uma igreja abastada. Ninguém duvida do crescimento numérico da igreja do tempo presente. Ninguém duvida do crescimento material da igreja dos nossos dias. Entretanto, Jesus coloca em dúvida a condição dessa igreja quando ele dá o verdadeiro testemunho interior da igreja, dizendo: e nem sabes, versículo 17, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, e aqui nós temos, na verdade, um verdadeiro paradoxo. Talvez alguém pergunte: como pode a igreja se considerar rica e abastada e ser, ao mesmo tempo, uma igreja pobre, cega, miserável e nua? Ora, como pode ser ao mesmo tempo rica e miserável? Como pode ser ao mesmo tempo abastada e ser uma igreja desprovida de riquezas espirituais? Isso nós devemos olhar à luz da palavra de Deus, que a igreja, ela tem, por um lado, certamente uma grande prosperidade segundo o mundo, porque a igreja, desde que ela se associou ao mundo, desde que ela se associou à política, desde que ela se associou à correnteza deste mundo, que ela tem feito alianças com este mundo, que tem feito do dinheiro o seu porto seguro, que tem feito do dinheiro a sua força, que tem feito das riquezas materiais a sua segurança, ora, ela se tornou sim uma igreja próspera, uma igreja, humanamente falando, rica. Entretanto, isso fez com que a igreja perdesse os verdadeiros valores. Amados, é preciso que nós voltemos o nosso olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, o Cristo dos Evangelhos, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, logo você percebe que quando Cristo veio à Terra, ele pregava uma verdadeira riqueza que não era aqui deste mundo, que não era aqui desta terra. Pelo contrário, quando Jesus falava a respeito da riqueza humana, da riqueza aqui da terra, tratando-se do dinheiro, como nós podemos encontrar em Lucas capítulo 16, versículo 9, ele chama as riquezas aqui da terra, ele chama de riquezas de origem iníquas. Na verdade, ele quer dizer que a natureza dessa riqueza humana, a riqueza material, tem uma natureza terrena, tem uma natureza iníqua e, portanto, não constitui verdadeira riqueza. Nós podemos ver claramente isso ilustrado na parábola de Lucas capítulo 12. Eu quero que vocês abram a Bíblia e nos acompanhem, porque aqui aconteceu um episódio que certamente vem elucidar a dúvida de muitas pessoas diante do evangelho da prosperidade. Veja, capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 13, nos diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja que nós estamos aqui diante de um episódio em que pessoas procuram a Cristo para resolver problemas de ordem judicial. Como hoje em dia nós temos visto muito nas igrejas evangélicas a propagação de campanhas para que Deus venha intervir e resolver os problemas judiciais das pessoas. É um caso semelhante. Veja que nós hoje em dia vemos as pessoas falando que Deus vai resolver as causas, independentemente de esses pastores e líderes e pregadores saberem se aquela causa tem um fundamento ou não de justiça. Muitas vezes se propõe que Deus vai solucionar os problemas judiciais, mesmo de causas injustas que os homens recorreram à justiça para ganhar alguma vantagem material. Mas veja que quando Jesus foi procurado por um homem para que ele então intervisse naquele caso, para promover então que se repartisse aquela herança, veja a resposta de Cristo no versículo 14: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Veja que esta palavra de Cristo, essa repreensão, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós, deveria ser falado hoje em alto e bom som no meio da igreja de Cristo, para que ela entendesse que, na verdade, muitas vezes essa busca pela execução da justiça não passa de um coração ganancioso, de um coração que procura possuir as riquezas aqui desta terra. Por esta razão é que no versículo 15 em diante, Jesus passa a narrar aqui uma parábola. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E então Jesus passa a falar a parábola do homem rico, aquele homem que naquele determinado ano, certamente, ele produziu, o seu campo produziu uma abundância de mantimento. Quando aquele homem viu aquela abundância de mantimento, ora, o que que ele fez? Ele disse para consigo mesmo: derribarei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Veja, este é o espírito da teologia da prosperidade. Porque o evangelho da prosperidade tem certamente propagado que Deus deve enriquecer o homem para que ele tenha uma alma que descansa, que come, que bebe e que se regala no melhor dessa terra. Mas veja a repreensão de Cristo no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Veja que esse texto revela a loucura que é o evangelho da prosperidade, ou a loucura que certamente desenvolve-se naqueles que se deixam levar por este evangelho espúrio que procura conduzir o homem a um relacionamento com Deus totalmente na base do dinheiro, na base da barganha, na busca dos bens materiais. Quando eu falo com tanta veemência do evangelho da prosperidade, é porque o evangelho da prosperidade é uma distorção do verdadeiro evangelho. Porque enquanto o evangelho de Cristo procura dirigir o olhar dos servos de Deus para o reino de Deus, para a eternidade, procura dirigir o coração do povo de Deus, ou projetar o coração do povo de Deus para as coisas eternas, o evangelho da prosperidade faz o inverso. Em nome de Deus, usando textos descontextualizados da Bíblia, vai cada vez mais fazendo com que o coração dos servos de Deus lancem raízes neste mundo em busca de suas riquezas materiais. É por isso que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na carta à igreja em Laodiceia, Jesus aconselha a esta igreja dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ou seja, este ouro que Jesus diz que a igreja precisa comprar dele, não é o ouro do homem, porque este ouro do homem, a igreja de Laodiceia possuía, e a igreja de Laodiceia possui, que são as riquezas humanas. Mas esse ouro, que deve ser comprado de Cristo, e não em qualquer outro lugar, faz referência à verdadeira riqueza, que é eterna e que é espiritual. Por isso é que na parábola que Cristo conta aqui em Lucas capítulo 12, a parábola do homem rico, ele conclui dizendo no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, a igreja do tempo presente é uma igreja rica para consigo mesma. Os homens crentes e propagadores do evangelho da prosperidade, eles podem até mesmo ser ricos para consigo mesmos. Entretanto, eu pergunto, será que a igreja do tempo presente possui a verdadeira riqueza que é eterna e espiritual? Bem, só quem pode responder isso é o próprio Jesus, que no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, diz que esta é uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. A despeito do que você, caro telespectador, acha, ou do que eu considero, Jesus dá o testemunho daquele que enxerga a verdade no íntimo e no profundo. Se Jesus disse que a igreja atual é uma igreja pobre, uma igreja miserável, então ela é, a despeito de quanta riqueza humana ela possui. E eu pergunto, o que é mais precioso para Deus? As riquezas temporais ou as riquezas eternas? Lembram-se, portanto, dos evangelhos, tudo que Jesus Cristo nos disse, que devemos nós procurar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é isso o que vale. Então veja que Jesus repreende esta igreja, esta mensagem, portanto, tem o intuito de apelar ao coração, de rogar aos corações dos verdadeiros filhos de Deus. Você que assiste a este programa nesta manhã, se você é sincero, se você é verdadeiro, você então tem que ouvir o conselho de Cristo. Você deve comprar, você deve adquirir, como é disse, buscar e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, deve haver uma atitude atitude, um procedimento do verdadeiro povo de Deus, como quem busca da parte de Deus, pelo Espírito Santo, na sua palavra, as riquezas espirituais, que fala certamente de uma alma que está num constante processo de santificação, um constante processo de salvação, um constante processo de transformação, porque no dia que Cristo voltar, quando se estabelecer o tribunal de Cristo, veja, as riquezas da terra, nenhuma delas, ou nada aqui da terra, poderá ser levado em conta no dia do tribunal de Cristo. Pelo contrário, toda essa terra e tudo que nela existe será desfeita ou serão desfeitos pelo juízo de Deus, porque este é um reino abalável, um reino que será destruído, mas somente aquilo que é eterno, somente aquilo que foi forjado pelo Espírito Santo no coração, na alma, somente aquilo que foi trabalhado, a riqueza da transformação, da santificação, é que naquele dia do tribunal de Cristo será levado em conta, quando Jesus julgar as intenções do coração, quando Jesus julgar as obras da igreja, não as obras de madeira, feno e palha, essa não tem nenhum valor. São as coisas externas e humanas que o homem é capaz de si mesmo de realizar. Mas ele quer saber das obras espirituais de ouro, de prata e de pedras preciosas, que são obras feitas em Deus, são obras feitas por Deus. É a obra que o Espírito Santo forjou no calor da vida cristã, nessa vida intensa de servir ao Senhor, de lutar contra o mundo, de lutar contra a carne, de lutar contra os demônios, de lutar contra o pecado. O Espírito Santo vai trabalhando intensamente na alma, vai conformando o crente à imagem plena de Jesus Cristo. E esta riqueza é o que vale de fato para Deus e é o que vai prevalecer no dia do seu tribunal. É por isso que Jesus continua ainda aconselhando a esta igreja que não somente compre esse ouro refinado pelo fogo, que é a verdadeira riqueza, mas também que ela adquira vestiduras brancas para te vestires. A vestidura branca, na verdade, é o resultado final de todo o viver da igreja, é o resultado final da busca da igreja, a busca pela santificação, a busca por uma vida de justiça, a busca por uma vida no Espírito, uma vida vivida no Espírito, pelo Espírito, uma vida vivida de acordo com os planos e propósitos de Deus. Então, o resultado desse viver, o resultado desta busca será, na verdade, vestiduras brancas, vestiduras que representam justiça, branca que representa aprovação, vestiduras de justiça que certamente tornam a igreja aprovada, que tornam o crente aprovado diante de Cristo, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. O homem em si mesmo e de si mesmo, ele é pecador e está numa posição de pecado. É por isso que a nudez em Gênesis capítulo 3, versículo 7 representa a condição caída do homem. Mas agora é dito que para o homem resolver esse problema da queda, esse problema do pecado, esse problema dos pecados em que ele vive, então somente em Cristo, por meio de Cristo, mediante o Evangelho, o trabalhar de Deus, é que ele chegará a possuir da parte do próprio Deus essas vestes de justiça que cobre a sua nudez e essa brancura dessa veste que o faz um homem ou uma mulher, um crente aprovado diante de Deus. E eu te pergunto, você deseja ser aprovado por Jesus Cristo no dia do seu tribunal? Não se esqueça que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz que todos nós, os crentes, haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E é certo que para que alguém, então, possa buscar comprar este ouro e obter essas vestiduras brancas, ele precisará ver, ele precisará enxergar. Talvez, mesmo com tantas evidências bíblicas e evidências da experiência que estamos aqui apresentando, talvez muitos dos que estão assistindo a este programa nesta manhã não possam ver. E porque não podem ver, ficam furiosos. Porque não podem ver, ficam com raiva. Porque não podem enxergar, desligam o televisor, falam mal, criticam. Mas somente aqueles que podem enxergar, além das aparências, aquele que olha para a Escritura e os seus olhos, portanto, estão abertos, pode enxergar que Deus tem um supremo propósito, que é eterno, que não pode ser confundido com o sucesso dos homens aqui nesta terra. E, portanto, Jesus então nos diz que também é necessário que nós adquiramos ou compramos colírio para ungires os olhos, a fim de que vejamos. Ou seja, a igreja dos dias atuais é uma igreja que está cega, ela não pode enxergar a sua verdadeira condição, ela não pode enxergar a verdadeira riqueza. Queridos, isto é uma denúncia muito séria. Esse, na verdade, é um testemunho grave que o próprio Cristo traz a respeito de sua igreja, dizendo que a igreja dos dias atuais, ela está incapacitada de ver e de enxergar. E é por esta razão que nós vemos hoje em dia, com tanta veemência, sendo pregado o evangelho da prosperidade, e não somente pregado, mas também aceito. A igreja tem aceitado, tem abraçado, tem se lançado a este evangelho espúrio, porque está cega. E então Jesus nos aconselha que nós compremos o colírio. Você, meu irmão e minha irmã, e eu e todos nós, toda a igreja de Cristo, precisa do verdadeiro colírio que unge os olhos, que dissipa as trevas, que nos traz visão espiritual. E este colírio, portanto, é a luz da palavra de Deus. A única maneira que nós teremos de ver as realidades espirituais é tirando os olhos do pragmatismo desta época, é tirando os olhos dos segmentos dessa era que se fiam nas riquezas humanas e voltando a olhar para a Escritura. Na medida em que você ler a palavra de Deus, na medida em que você contempla a Escritura, na medida em que você medita na Escritura, na medida em que você tem comunhão na Escritura, na medida em que você procura absorver a verdade de Deus, daquilo que Cristo nos falou, que os apóstolos nos falaram, então esta palavra vai nos lavando os olhos, vai purificando nossos olhos, e então vai nos trazendo uma luz espiritual, que nos faz certamente enxergar o que é o homem, que nos faz enxergar a sua verdadeira condição, a sua verdadeira necessidade, e isso também por meio da oração, como nós vemos o salmista Davi declarando, lá no Salmo de número 139, Senhor, sonda-me, tu que me conheces, o deitar, o levantar, e o se assentar, então sonda o meu interior e veja se há em mim algum caminho mau e me conduza por veredas planas. Ou seja, quando o homem ele se aproxima de Deus na verdadeira base, ou seja, reconhecendo a sua condição de homem pecador, ainda que arrependido, mas pecador, que carece de Deus, que não pode viver sem Deus, que pode sim viver sem as riquezas deste mundo, mas não pode viver sem Deus, e então ele dirige o seu olhar para o único que é, o único que pode, o único que é o Senhor, que é santo, que é o Altíssimo, e ali então se coloca mediante o estudo da palavra, a meditação da palavra e a contemplação da palavra, essa luz de Deus irradia a partir da palavra no seu coração, que lhe abre os olhos, e então ele pode ver, ele pode contemplar, a sua vida então é mudada, é transformada, e jamais agora ele poderá se permitir ser prisioneiro dos homens, ou da religião dos homens, da ganância dos homens, que este mundo aprisiona, mediante essa insatisfação quanto à falta dos recursos materiais, o que os projeta nas incessantes campanhas da prosperidade em busca de dinheiro, em busca do ter, em busca do possuir. Jesus, portanto, aconselha a você e aconselha a mim que nós venhamos obter a verdadeira riqueza, a verdadeira justiça e aprovação, e então este colírio da palavra que nos lava, que nos purifica os olhos e nos permite ver as coisas que verdadeiramente valem a pena, ver a essência, ver a verdade, e essas são eternas, Por isso que este mundo despreza essas riquezas, porque certamente eles não podem ver, porque eles só podem ver de fato aquilo que seus olhos humanos, carnais e materiais enxergam. Mas quanto aos filhos de Deus, está disponível esta verdade e que hoje mesmo possamos nós entrar nesta busca dessas verdadeiras riquezas, da verdadeira justiça e dessa palavra de Deus que nos restaura a visão. Vocês poderão ter comunhão conosco, estreitando esses laços e essa comunhão na visão em uma de nossas reuniões, conforme está aí no seu televisor e também no nosso site. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.